sou eu jurando. Coisas que eu não sabia ao certo, mas é que pintou algo errado. Errado. Me fez pensar e ficar esperto. Não digo.